Olá. A área da contribuição na igreja geralmente é um pouco polêmica, para dizer o mínimo, né? Existem abusos, existem visões diferentes, existe negligência, existem lugares onde só se fala de dinheiro, existem lugares onde a questão da contribuição é vinculada a membresia, enfim, tem todo tipo de coisa. E uma questão importante é a gente saber diferenciar, a gente saber distinguir aquilo que está no Antigo Testamento e o que está no Novo Testamento. É claro que a gente não vai ter o tempo aqui para fazer toda a extensão e todas as comparações, até quem sabe um dia a gente coloque isso, né? Porque a gente está na carta. Ou melhor, na profecia, né, no livro de Malaquias, e o que nos importa aqui principalmente é verificar como o povo de Israel havia se desviado da vontade de Deus, e diante das repreensões de Deus, eles ainda respondiam de forma cínica. O profeta Malaquias atua aqui como legítimo porta-voz de Deus, ele expõe essas murmurações dos israelitas, esse cinismo em estar sempre questionando a Deus, como eles questionaram, inclusive, na última passagem que a gente viu, né, o questionamento sobre a justiça de Deus, né, onde está Deus? E, claro, Deus dá a sua resposta por meio do profeta, né? Deus está lá, Deus está no seu lugar e ele virá ao seu tempo, ele virá na pessoa do Messias, né? Isso estamos falando lá do passado, né? Porque ele já veio a primeira vez, voltará, a gente já viu sobre isso. Agora, essa questão importantíssima da contribuição e como que ela era vista ali, particularmente no Antigo Testamento, como é que ela foi colocada ali para o povo de Israel. Para a gente ver isso, é importante a gente olhar aqui para os próximos dois versículos. A gente tinha parado no versículo 5 do capítulo 3. E a gente olhando os versículos 6 e 7, a gente encontra aqui uma espécie de transição. Esses versículos eles se encaixam na passagem anterior e na que vem hoje. O versículo 6 diz o seguinte: De fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: Como voltaremos? Bom, então aqui é importante a gente ver que existe um Deus que é imutável, um Deus cuja palavra se cumpre, e por causa dessa imutabilidade de Deus, o povo israelita está aí sendo preservado até o dia de hoje. Ou seja, Deus mais uma vez está dizendo: não é por causa de vocês. Não é por causa da bondade de vocês, da espiritualidade de vocês, da inteligência de vocês, do esforço de vocês. Vocês estão aí até hoje porque eu não mudo. Eu me mantenho, eu sou o que sou. Eu estou sempre fazendo a minha parte, apesar de vocês não fazerem a parte de vocês. A essa altura, é bom a gente relembrar aqui, quando Deus diz que é para eles voltarem, para eles retornarem, voltem para mim e eu voltarei para vocês. É importante a gente lembrar aqui que estamos dentro, das condições da aliança mosaica, a aliança de Deus que Deus fez com os israelitas por meio de Moisés. Temos que lembrar as coisas principais dessa aliança, uma aliança condicional, uma aliança específica, uma aliança que trata de bênçãos, no caso da obediência e de maldições no caso da desobediência. Tudo isso está lá bem explicado, está bem descrito, está bem estipulado. Então a gente precisa reforçar mais uma vez. Essa questão ela não tem a ver com salvação, ela tem a ver com bênçãos territoriais, bênçãos de colheita, uma vida tranquila para o povo todo como nação. Em havendo essa obediência nacional, em havendo essa obediência de forma preponderante ali na nação, haveria então a contrapartida da parte de Deus. Deus está sempre lá, sempre disposto a fazer a sua parte. Ele sempre fará, mas ele fará mediante aquilo que foi pactuado, aquilo que foi contratado, aquilo que foi combinado é pouco dizer, né? Mas aquilo que foi realmente acertado entre as partes. Isso tem que ser muito bem explicado. É bom a gente já entender desde já que as questões relacionadas à colheita e tudo mais, nós vamos precisar fazer os devidos ajustes aí em relação à igreja. A igreja, o que ela tem a ver com isso? Muito bem, então é nesse sentido que Deus vai trazer outra repreensão, porque eles estão novamente perguntando de forma cínica como é que nós vamos voltar para o Senhor. Como voltaremos? Eles perguntam. A resposta de Deus vem aqui a partir do versículo 8. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. O roubo a Deus acontecia especificamente na fraude, em descumprir a lei, naquilo que a lei estipulava quanto a dízimos e ofertas. Havia oferta, havia dízimos ali específicos que eram dados anualmente. Havia o dízimo que era levado nas festas. Havia as ofertas que eram levadas ali para os pobres. O templo aqui no caso, o templo é um prédio, é evidente, mas existem as pessoas que estão ali servindo no templo. Tem todos os levitas ali. Dentre os levitas, os sacerdotes. É uma equipe, é um grupo de pessoas que está ali o tempo todo. Eles, inclusive, tinham turnos, né? Turnos de trabalho. Eles se revezavam. Eles mesmos eram sustentados por essas ofertas, eles administravam esses recursos para que as festas pudessem acontecer, para que as pessoas necessitadas também pudessem ter assistência. Eles tinham encargos a respeito disso, a lei estipulava essas coisas. Enfim, o que a lei determinava era que cada israelita ele deveria dar a sua cota. Eu nem vou entrar aqui nos detalhes das proporções, mas havia uma proporcionalidade, essa proporcionalidade estava bem estabelecida ali, no caso de Israel, no caso do Antigo Testamento, os números eram números concretos, né? Não era nada assim que era chutado, né? Era tudo tudo certinho. E o que que estava acontecendo? Estava havendo um descumprimento nesse sentido. Com esse descumprimento, é importante a gente saber que, claro, havia todo um processo ali de degradação naquilo que era necessário para manutenção de tudo. Mas esse não é o ponto mais evidente aqui. Não é isso que Deus está levantando aqui como acusação. O que Deus está levantando aqui como acusação é que eles o estão roubando. Por quê? Porque quando o israelita levava ali o seu dízimo e a sua oferta, aliás, isso sim vale para nós hoje, evidentemente, mesmo que não seja dízimo, que não seja nada proporcionalmente estabelecido, com números estabelecidos, os princípios eles permanecem. Que princípios são esses? São princípios que me dizem, que me orientam, no sentido de que sim, eu posso e devo. Depender de Deus nesse sentido. Eu devo depender de Deus, de que eu estou aqui levando essa cota de contribuição, mas Deus não vai me desamparar nesse sentido. Então, esse princípio a gente tem que mantê-lo bem claro, bem evidente, porque no que se refere às demais aplicações aqui, a gente tem que fazer alguns descontos. Por quê? Porque quando a gente vai para o Novo Testamento, você não encontra a questão do dízimo ali, você não encontra a estipulação do dízimo. Não existe um critério numérico, não existe em lugar nenhum algum vínculo que diga, olha, você tem que dar tantos por cento. O que existe é o padrão de generosidade, liberalidade, alegria, tem que ser com alegria, tem que ser com espontaneidade, tem que estar atento às necessidades. E não importa, não importa o número, não importa o quanto você estabeleceu, mas é importante que haja seriedade entre a pessoa e Deus. Paulo fala. Na carta, na segunda carta aos Coríntios, né? Do princípio da sementeira. E nós já vamos falar sobre isso em seguida. Mas antes de seguirmos, né? É importante a gente focalizar claramente ali no que estava acontecendo em Israel. Em Israel, o que estava acontecendo era um roubo. Um roubo porque aquilo que deveria ser um motivo de gratidão, dependência e etc., estava sendo negligenciado. O texto não explica, mas a gente sabe, a gente já viu lá, até no início aqui da profecia de Malaquias, que eles levavam ali animais defeituosos, coisas desse tipo. É claro que fica subentendido aqui que eles negligenciavam e trapaceavam também na hora dos devidos cálculos. E veja, Deus está ciente de tudo isso, Deus está acompanhando tudo isso. O problema principal, quando Deus diz que ele está sendo roubado, é porque falta, acima de tudo, o senso, o devido senso de que qualquer oferta, qualquer contribuição que é destinada para esta finalidade, para a finalidade do templo, no caso ali dos israelitas, é um recurso que, na verdade, pertence a ele. Esse é o princípio fundamental, esse é o princípio básico, esse é o critério que deve ser estabelecido e ponto. Uma vez me perguntaram sobre isso, né? Na igreja, em particular, a pessoa dizia, ai, mas eu tô atualmente eu tô com tais e tais despesas, e eu ganho X, eu ganho proporcionalmente de uma forma que eu não tenho como contribuir. Será que Deus me entende? Deus vai me livrar aí da contribuição? Deus não está, eu acredito que não acredito que Deus esteja nos tratando realmente dessa forma. Ele não está olhando para a gente, querendo que a gente dê aquilo que a gente não tem. É evidente isso. O que precisa estar bem claro no nosso coração, na nossa mente, é, afinal de contas, este recurso que eu tenho, ele pertence realmente a mim? Ele é meu? Ou ele é de Deus, os recursos que eu tenho? Eu sou uma propriedade minha? As minhas coisas são minha propriedade ou são propriedade de Deus? Claro que Deus não está pedindo que você dê tudo, né? A não ser esses malucos que pedem as coisas das pessoas por aí. Mas é evidente que aquilo que é requerido tem que ser colocado de forma dependente, grata e no reconhecimento de que estamos apenas devolvendo uma pequena parte daquilo que recebemos. Essa é, em primeiro lugar, a grande questão que está envolvida aqui e por que Deus os está acusando de roubo. É porque é dele, na verdade. Tudo é dele. Ele não está pedindo tudo de volta, né? Mas, enfim, é essa a questão. Além disso, o roubo a Deus impedia que os israelitas desfrutassem plenamente das bênçãos que estavam associadas à desobediência. Veja que o texto ele traz aqui a ideia de colocar Deus à prova. Ponham-me à prova. É aqui nós começamos a entrar num terreno que precisamos ter muito cuidado. Todos nós sabemos, se você não sabe, eu informo a você, né, que este texto de Malaquias é um dos textos prediletos daqueles que pregam a teologia da prosperidade. Ele é um texto predileto para aqueles que gostam de aterrorizar os seus ouvintes, as pessoas que estão ali congregando, numa comunidade cristã, as pessoas que estão ouvindo uma pregação, enfim, ameaçando as pessoas com aquilo que o texto tem de negativo, mas prometendo, por outro lado, aquilo que o texto tem de positivo. Então, precisamos lembrar mais uma vez: bênção e maldição são vínculos da aliança mosaica. Não podemos aplicar este texto da mesma forma como ele era aplicado na sua íntegra ali para os israelitas. E essa questão de colocar Deus à prova, o padrão bíblico para isso é sempre negativo. Todas as vezes que alguém colocou Deus à prova, isso foi mostrado para nós na palavra de Deus como algo ruim. O próprio Satanás colocou Jesus ali à prova e foi repreendido, né? E Jesus disse: não colocarás isso diante de Deus, né? Não farás isso. E com isso ele o repreendeu. Então, mas por que Deus então está falando isso para o povo? É porque aqui ele está lembrando o povo da aliança. Ele está lembrando o povo: vejam, constatem, verifiquem se eu não irei cumprir a minha parte naquilo que está estabelecido quando vocês cumprirem a de vocês. E qual era a parte dele? Abençoar as suas colheitas, proteger as suas fronteiras, proteger essas colheitas, né, do devorador, no caso aqui, pragas, né? Pode ser gafanhoto, pode ser qualquer outra praga, que assolasse ali as plantações, que é normal até certo ponto, né, que haja aqui ou ali praga. Estão aí os defensivos agrícolas, né, para evitar tudo isso, mas os israelitas tinham alguém que os defendia suas colheitas, defendia suas fronteiras, defendia suas casas, Deus era o seu guarda, o seu vigia, o seu protetor, mas veja que aqui nós temos que sempre combinar, nunca podemos esquecer disso, nós temos que combinar aquilo que Deus pactuou lá com Abraão, várias bênçãos que são incondicionais, no sentido de uma vasta descendência, no sentido de que essa descendência viria a ser bênção para todo mundo, etc. Então essa é uma aliança incondicional, ela não depende de obediência de forma nenhuma, é tudo pela graça, mas veja que é por isso que eles não são destruídos, né? Porque prevalece aquilo que é incondicional, porém o que é condicional tem que ser levado em conta. No caso, Deus está apenas dizendo, verifiquem, constatem, passem a fazer o que é certo e vejam se eu não vou fazer a minha parte. Eu disse que eu ia lembrar aqui algumas questões em paralelo com o Novo Testamento. O Novo Testamento realmente não fala de dízimos, ele não estipula que Deus vai retribuir dessa forma. Certamente isso vai cair inevitavelmente na teologia da prosperidade, que todos nós já sabemos quão perversa é essa doutrina. E não é isso que a gente pode e deve fazer, a gente está autorizado a fazer isso pela palavra de Deus. Mas tem elementos ali, como muitas vezes as pessoas usam, né? Paulo, por exemplo, como eu disse, falando à igreja de Corinto, né? De que aquele que semeia pouco, pouco vai colher. Mas veja, Paulo está falando ali de a pessoa investir no reino de Deus e, claro, o que é colhido tem uma certa proporcionalidade. Eu vou dar um exemplo disso. Se, por exemplo, uma igreja investe numa nova congregação, né? Investe ali no sentido de dar todo o suporte para que essa nova congregação venha a funcionar com recursos para isso, né? Com os recursos necessários para isso. Claro que o investimento, o retorno, ele será proporcional. Claro que não é uma regra infalível. Vamos investir 100 mil, isso vai gerar tantas pessoas. Não é assim que funciona. Mas é claro que existe quanto mais há empenho, né? Uma igreja, por exemplo, que se multiplica em 10 congregações, ela vai ter mais probabilidade de frutos do que aquela que não se dedica a nenhuma congregação, está por aí usando outras fórmulas de crescimento, sei lá o quê, tantas coisas que as pessoas inventam por aí. Mas o fato é que a gente precisa deixar bem claro que essa ideia de bênção, de colheitas fartas, de não ter gafanhoto, de não ter praga, etc. Isso é para Israel, isso é para eles lá, isso foi colocado diante deles como um vínculo que Deus estabeleceu, ele vinculou essas coisas dessa forma e ele faz a sua parte. Claro, hoje, como a gente já tem dito, né, não tem o templo, não tem sequer como eles fazerem isso, né? Aliás, o templo não existe por razões claras, né? O templo não existe, não é por acaso, não é só porque isso aconteceu lá, um acaso que os romanos foram lá e destruíram. Não, o templo não existe, é uma forma de Deus estar dizendo, olha, tem uma coisa errada aí, né? Vocês rejeitaram o Messias, isso não é pouca coisa. Então, é claro que todas as questões relacionadas ao templo, elas não fazem sentido. Como, por exemplo, separar o dízimo ali para levar. Vai levar onde? Na sinagoga? Bom, de fato eles fazem isso, eles ajudam, né? Inclusive ajudam muitas organizações judaicas, os judeus estão aí, os israelitas estão aí trabalhando nesse sentido, dessas ajudas, mas isso não tem nada a ver com o que foi estipulado lá no Antigo Testamento, por mais que tenha resultados aí humanitários, etc., coisas até boas de se fazer, mas é outra história. No caso da igreja, a gente precisa ter o devido cuidado. E o princípio que eu encontro aqui é muito claro, é muito óbvio. Nós podemos e devemos olhar com atenção para bênçãos que procedem das contribuições. O trabalho que existe no mundo, o trabalho missionário, o trabalho local de cada igreja, tudo que é feito, né? Impressão de Bíblias, tradução de Bíblias. É, aqui no Brasil tem o pessoal Asas de Socorro, tem tantas iniciativas boas, tanta coisa acontecendo, graças a Deus. E elas precisam sim de recursos, e evidentemente, quanto mais recursos, mais vai haver frutos, bons resultados. Isso é inegável. Agora, é evidente que tudo tem que ser feito para a glória de Deus, para o trabalho dele. Aliás, eu acho que isso está em foco quando é dito aqui, no, na continuação aqui do texto, que dessa forma, os israelitas, contribuindo seriamente, honestamente, sendo corretos em relação àquilo que a lei estipulava para eles, e eles sendo abençoados, e essa abundância, essa riqueza, tudo isso ser tão visível, tão notório, que as outras nações, os outros povos olhariam para eles e diriam: vocês realmente são felizes, são bem-aventurados. Claro que isso acabaria resultando num testemunho para Deus, para a glória de Deus. Claro que isso se aplica a nós também. Não no sentido de riquezas materiais, evidentemente. Alguém vai. É claro que também a teologia da prosperidade prega isso, né? Ah, olha o carro novo que eu tenho, olha a empresa que eu montei, veja se isso não é bênção de Deus. Olha, sinceramente, não vejo onde isso se encaixa com aquilo que os apóstolos ensinaram. O que eu vejo é uma igreja, no sentido, no corpo de Cristo, né? Uma igreja que ela é vibrante e é atenta a tudo isso, e por conta da coletividade, por conta da seriedade com o assunto, acaba produzindo frutos que servem de testemunho perante todos e resultam finalmente na glória de Deus. É para isso que tudo isso deve se encaminhar, é nessa direção que as coisas devem seguir. Esse assunto não deveria ser um assunto tão polêmico, mas é porque existem os abusos, existem as negligências, existem as distorções de todos os tipos. Mas a gente pode olhar para as Escrituras de maneira clara, natural, até porque não dizer de certa forma, até mais simples do que ficar dando cambalhotas para tentar, muitas vezes, justificar, né? Justificar aí coisas que não cabem no ensino da Escritura. Então, que nós sejamos sérios nesse assunto, tenhamos bom discernimento, tenhamos todo o cuidado, sejamos desprendidos, generosos, mas nunca pensando em uma barganha com Deus. Nunca pensando em algum tipo de constrangimento por parte de líderes que tentam manipular essa situação, mas pensando na glória de Deus, fazer isso da melhor forma possível. Que Deus nos ajude a ter essa boa prática nessa área. Na próxima semana, nós vamos ver Malaquias aqui trazendo a questão do conhecimento de Deus. Deus ouve tudo, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, e é por isso que ele está no papel, no lugar de lembrar aos homens as coisas que devem ser lembradas, e mais especificamente aqui aos israelitas. O fato de Deus estar no seu lugar não é algo ruim, é algo bom, mas dependendo da maneira como nós dirigimos a nossa vida, isso pode pode realmente não ser bom, como era o caso deles ali. Entraram num antagonismo com Deus, numa relação cínica, uma relação perigosa, inclusive, né? Então, que o texto de hoje, as verdades desse texto, estejam aí bem claras para cada um, traga benefícios, a gente tenha um equilíbrio nessa área, tenhamos uma boa prática nessa área. Então, até a próxima semana e Deus abençoe.